de fulano, pode vir com seu oitão. Pisou na bola, sai fora que derruba o vacilão. Cheio de razão, vou te dar um sacode. Só a nossa ideia, pode crer, não tem quem pode. Você deu várias brechas e depois não assumiu. Pavilhão, na sua cola, sua vida por um fio. Mascarado é você e todo o seu pensamento. Mascarado não sou eu, a minha imagem te dá medo. Canalha e pauzita na mira do fuzil. Meu dedo no gatilho, o seu caráter sumiu. A tua fala, eu vou correr. O seu caráter sumiu. Agora é sua vez, vacilão. O seu caráter sumiu. Você na nossa mira e no contrato não saiu. Cusão, paga pau, veja só, seja alguém. Bem, bem, vai pro chão, o nome é pavilhão. Derruba hipocrisia, barreira e ladrão.